Contamos com muita boa disposição, muita animação, muito espírito de grupo, muito trabalho por parte da Associação de Estudantes, muito entusiasmo por parte dos alunos e dos colegas, e penso que O que é que vai têm ser. reservado então a partir de A amanhã? partir de amanhã temos reservados, começamos amanhã com as atuações das tunas, tuna masculina e tuna feminina de Oliveira do Hospital, um DJ residente dele de Oliveira, um oliveirense que é o Mauro P. Depois na sexta-feira temos o nosso grande destaque que é a Banda Red. Passámos para dois DJs, uma dupla de DJs que é o Glove, DJ Glove e o Mini Noise, vem de Lisboa para cá. E depois acabámos com o DJ Gil para o encerramento da sexta-feira. No sábado começámos então às 2 da tarde com a imposição de insígnias, a queima do grilo para os alunos do segundo ano. E posteriormente vai estar o cortejo das latas pelas ruas de Oliveira, um cortejo em que os cavaleiros e os doutores vão estar todos presentes, mostrar-se à comunidade. Por fim, depois temos da festa, temos o um encerramento com a banda, tu começa com a banda Golpe de Estado, uma banda de ceia, muito conhecida aqui pelo povo oliveirense, os DJ Panchito e Carlos Lá. Optamos por fazer uma queima, uma latada low cost, Sim, mais e reduzida em mais termos reduzida de dias, em não é? termos de dias, mais reduzida em termos de gastos, e especialmente com de artistas do distrito de Coimbra. Artistas que as pessoas oliveirenses e não só conheçam. Nós não queremos grandes nomes, nós queremos espírito, queremos as pessoas que Oliveira sintam que a comunidade estudantil está com eles, queremos receber esse apoio e esperamos, estamos com grandes expectativas em relação às entradas e às pessoas, à adesão por parte do público em geral.